455, solo aos 42, vai liberar a última esquerda, taxiway Charlie, chamar o solo 1219. Vai liberar na última, chama solo 1219, o 345. Se possível, agilizar o táxi. Temos aeronave da companhia aí na final, só aguardando a pista livre. Dupla de final ILS, chame torre 118, decimal 6. Chama a torre em 118.6.6.3.8.5.8. Torre em Salvador, muito boa noite, altera 3.8.5.8. Estabilizado na final. 58, continua a aproximação, aguarde informação de pista livre. Vento 200 graus, 4 nós, ajuste 1014. Um ajuste 1014, aguardando pista livre, tá 3858. E 4 horas e 40, tá alternando o Galeão. Juliette Alfa, ponto de espera da 28, quando lá 18.6 torre, 1014 agora o ajuste. Solo Salvador, TAM 3455, se livrou na Bravo. 3455 é alta, mantendo da Juliette, mas a passagem para a cidade, após o mesmo ingresso para São Luís. Aqui, o Via Alfa, antes da Juliette, aguarda e vai para o 08, o 3455. Tenta a possibilidade dessa existência desse animal de pequeno porte, livre pouso. Recente, livre pouso, tá 3858. Número 3, após o tráfego da TAN, curtíssimo, autorizado, a linha ali mantém. Após o pouso do TAN, a linha mantém, a pista 28, bom, número 3. Brasil 6310. É 310 por aqui. Esquerda na Charlie, tá 3858, vai chamar só 219. 23 e 20. É, que agora corre lá. Zero destino até o nível 040, informe para modificação de regras. 040, preparar para observar que a do vai. Confirme, Whisky Kilo 1. ciente, eu tô selado aos 2247. Mantenha-se sobre regras visuais, está autorizado descida até 1.500 pés na proa da rotatória para o Patango. Isso que nos voou. Tango Whisky Fox Lima, 66 milhas noroeste de Salvador. Contato radar. Desça até o nível 085 em condições visuais. Aguarde para entrar no terminal Salvador. Whisky Fox Lima, descer para 085. Afirmo, Whisky Fox Lima. Facilidade é para a rotatória, senhor? Afirmo, Whisky Fox Lima. Na prova da rotatória está presente. Fox Lima, livrando 95 para 085. Valeu. Oi. Abraço. Abraço. 935, boa noite. Salvador, muito boa noite, este é o Gol no 884, vai aproximando o ponto de espera da 28, está pronto para a decolagem. Sua identificação, autorizado chegada a cara e desça para nível 040. Agora o laje do companheiro, a linha mantém, 1885. Autorizado para a descida? 040, está 3152. Autorizado, descida 040, está 3152. Livre decolagem, 180 graus, 49. Livre decolagem da 28, voo no 603. Número 398, está sendo identificação, autorizado chegada a cara e desça para nível 050. Autorizado chegada a cara, identificado, desce para 050, na 398. Fox Lima atinge, mantém 085. Gente, Papatango Whisky, Fox Lima, mantém-se em condições visuais, aguarde para a descida. Whisky, Fox Lima. Vou 1613, contato radar na decolagem, suba ao nível 340 no perfil da saída Gole. Transição ofício, no 6113. Vou desistir, 935, muito boa noite. Controle Salvador, gol no 885, 1500 pés, Gualeval. Mano 885, autorizado saída Gole, contato radar, suba ao nível 360, informe razão de subida. Razão de subida, 2500 pés. Mano 613, informe razão de subida. 2500 pés. Gente, mano 613. Da copy, mais 310. 310, autorizado Recife, nível 330, Eurovia Berisco 58. Decola 28, curva direita, saída Aron, transição Melim. Controle 1935, tour 186, transponder 5565. Só me confirma a saída Aron. Aron, Alfa Romeo, Oscar November. Transição Melim, Mike Eco, Lima, Índia, November. Alk Centro, apesar de 310, 330 para Recife, 8858, saída Aron Melim. O controle 3935, o transponder 5565, torre 186. 6310, correto, reporte pronto, portão 1. Entrou na planta. No 52 está autorizado 2000 pés, ajuste 10 no 4, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado, tanto 31 no 52. 2000 pés, 1014 no ajuste, autorizado ILS, reporte estabilizado, tanto 31 no 52. Uno 6, 1 3, passando em voo 115, chame o centro Recife, 128, decimal 8, alterna 133, decimal 25. 288, 3325, obrigado, boa noite. Oito cinco, centro Recife pediu que dá presente, foi pro Adidiner, 1885. Pro Adidiner, Delta Índia, Lima Eco Romeo, é isso? Delta Índia, November Eco Romeo, Diner. Diner, ok. 1885, passa nível 130, chame o centro Recife, 128, decimal 8, alterna 133, decimal 25. 288, 3325, uma boa noite, senhora. Tango Whisky Fox Lima vai seguir tráfego, posição de 11 horas, 2.7 milhas, o rumo sudoeste, na altura da rotatória, mantendo 1500 pés. Whisky Fox Lima. Papatango Whisky Kilo Zulu, informe visual com campo. Cliente, chame... Torre e 118, decimal 6, Whisky Kilo Zulu. Papatão Whisky Fox Lima, desça para 2500 pés, ajuste 1004. 2500 pés, vá 1004, Whisky Fox Lima. Salvador, boa noite, Papatão, agora Golf Kilo, gente da Alfa. Papatão Oscar, Golf Kilo. Contato radar 5.9 milhas sudoeste de Salvador. Eu formo ponto ideal de descida, está autorizado chegada Cari. Vai formar na, no ponto ideal na Cari. Controle Salvador, boa noite, Abatão, ouvido Kilo Delta, ciente da informação alta. Abatão Vitor Kilo Delta. Antena identificação, autorizado chegada Cari, reporte ponto ideal de descida. Tudo alto, Ciro, Ciro. Papatango Whisky Paulo Salvador, boa noite, azul 4071, 320 para Campinas, ciente da Alfa, para autorização de tráfego. Na Protifaro, desça até o nível 050. Autorizado o descer e manter o nível 050, Vitor Kilo Delta. 050, Vitor Kilo Delta. Coro 398, desça para 2000 pés, ajuste 1014, forma o tráfego 11 horas, 11 milhas, passando a posição ZAM, mantendo 2000 pés, na final ILS. 1398, inicia a edição para 2100 mais. Reduz para 2109, desce para 2000 pés, o ajuste 9014, 1398. Whisky Fox Lima, reporte visual com tráfego ou visual com campo. Positivo, já tem o campo à vista, Whisky Fox Trato Lima. Está visual com tráfego agora na sua posição de 11 horas, 13 milhas, na altura da rotatória, mantendo 1000 pés. Afirmativo. Gente, mantenha 2500 pés, chame torre em 118 decimal 6, Whisky Fox Lima. Lima. Santa 3152, estabilidade LS. Santa 3152, chame torre 118 decimal 6. 186, obrigado. Foxtrot Lina, o vento, corrigindo, o ajuste 1014-1014, descida para 1.500 pés, será o número 2 para 1.7, reporte vertical da rotatória, isso que Fox Lima. Isso que Fox Lima. 2, Salvador da 3152, estabilidade LS, baixada travada. 3152, livre pouso, pista 28, vento 190 graus, com meia dúzia nós, ajuste 1014. Livre pouso na 28, na 3152. Foxtrot Lima, informa o tráfego tipo Seneca, está mantendo 1.000 pés e vai prosseguir como número 1 para a final da 1.7, Whisky Foxtrot Lima. Whisky Foxtrot Lima. 398, autorizado sinal ILS, reposto estabilizado. Autorizado ILS, fecha mais estabilizado, na 398. Pista 17, vento 180 graus com meia dúzia nós, o esquilo Zulu. Positivo, esquilo Zulu, livre pouso, pista 17, 190 graus com meia dúzia nós. Controle o gol 1398, estabilizado em LR. 398, desça para 2000 pés, chame torre 18 decimal meia. Para 2000 pés, 18 meia torre, boa. Oi, Salvador, boa noite, o gol no 398. 398, boa noite, continua a aproximação, pista 28, vento 190 graus, meia dúzia nós, ajuste 1014. 1014, ajuste no 398. Zero, em cima do Whisky Fox Lima. Positivo, Whisky Fox Trot Lima, aguarde para prosseguir sinal da pista no 7. Positivo, está iniciando 360. Gente. É o Vitor Papate Ali Alfa Oscar. Papate Ali Alfa Oscar, aguarde com relação Charlie Vix Alfa Charlie. Aguardando, obrigado. Papatango Oscar Golf Kilo, desça para nível 060. Para o 060, Golf Kilo. 152, portão 3, a critério. Portão 3, a critério. Final 17, o de Papacango, Whisky Fox Trot Lima. 398, livre pouso, pista 28, 190 graus, 49. 398, livre pouso. Positivo, livre pouso, 190 graus, 49, 398. Livre pouso, pista 28, na 398. Whisky Fox Trot Lima, continua a aproximação no 7, aguarde pista livre. Whisky Fox Trot Lima. Esquilo Zulu, solo 09, condições de realizar o backtrack liberando na Quebec. Ok, efetue o backtrack, libere na Quebec, aguardando para reingressar e taxiar até o parte 4. 0 para Campinas para direção de estado. Tente 4071, está pronto para cópia? Pronto para cópia, 4071. 4071 autorizado, Campinas, nível 320, Aerovia Peruíque 58. Decolagem 28, curva à esquerda, saída Gole, transição Gonza. Controle 1935, transponder 5560. Sente azul 4071, autorizado Campinas 320, saída Gole, decola 28, primeira curva à esquerda, Gole Gonza, Upper East 58, controle 1935, transponder 5560. 4071 correto, recorte pronto no 9. Sente azul 4071. Seu Papa, Charlie Alfa Oscar, qual o pátio? Seu Papa, Charlie Alfa Oscar. Solo, eu triplo o Vitor Papá, Charlie Alfa Oscar.